cacetos, mano. Chega devagar na picadilha, só no sapatinho nunca se complica. Ha, sabe que diz, é considerado e considera todo mundo. Respeita a correria de trabalhador e vagabundo. Não põe pedra no caminho de merecedor. Por isso atira de quem tem, sabe quem é quem. É sempre firmão, pé no chão, sabe o que quer dizer. Sujeito homem, tem atitude, proceder de mento. Sabe a hora certa pro arrebento. É paciente como Jó, ó, e tranquilo. Sustenta aquela frase, vale a pena estar vivo. No mundão, se blum sorrindo. É respeitado e considerado em todas as quebradas. Nunca deixa falha, não, nunca dá mi. Sabe a hora certa e o momento certo de agir. É calculista na missão, esquece emoção. Sabe que a melhor sugestão é a razão. Entra de alegre jamais, tem que ter visão. No crime, jamais subestime um time. Nova geração que tem o pulso firme. Que tão aí pra cobrar talarique, canalha. Vai, vai, vai, vai segurando que é de graça. Só cola quem é, vacilão não para em pé. Pipoca que não cola, se joga, sai fora agora. Malandro de verdade, não dá mi nunca cochilar. Chega de magar só na picadilha, então só cola quem é. Vacilão não para em pé. Pipoca que não cola, se joga, sai fora agora. Malandro de verdade, não dá mi nunca cochilar. Chega de magar só na picadilha. Na boca não cola, mané. Vacilão não para em pé. Você sabe como é. Sempre tem um Zé que deita, acorda e levanta com dois IPs debaixo do pé. Cai, escorrega e cai novamente, nunca aprende. Sinceramente, eu não entendo. Ninguém entende, compreende o que eu falo. Quem é, tá ligado? Não é sapo no bagulho. E representa, porque se der falha no sistema, a chapa esquenta e a rapa pega. Quando pega, pega pra quebrar. Vacilão, desandão, não deixa colar. Põe pra andar, o time tá formado, é só titular. Tem uns que nasceu pra outros para trabalhar. Não confunde, crime não é Hollywood. Não se ilude com os pertences, é louco, mas ó, ligeiro sempre, pô, vai ser a tua. Demorou? Vai se envolve, choque, ok, Hornet. Bagulho louco, mulher e ouro, eu tô no jogo. Se for pra me envolver, não me empolgo com pouco. A fita é catar, dólares e ouro. E aí, mano, demorou? E aquela tacada lá, irmão? E aquela fita? É nós que tá, mano, vamos partir pra cima desses bunda mole. É que nós que temos o dinheiro, mano. Vamos que vamos, é nóis, isso mesmo, vai, malucão. Demorou, é nós que tá. Ligo do gueto. Só cola quem é, vacilão não para em pé. Pipoca que não cola, se joga, sai fora agora. Malandro de verdade, não dá mi nunca cochilar. Chega de magar só na picadilha, então só cola quem é. Vacilão não para em pé. Pipoca que não cola, se joga, sai fora agora. Malandro de verdade, não dá mi nunca cochilar. Chega de magar só na picadilha. Mesma sintonia na cadeia ou no mundão. Pronto pra bater de frente em qualquer situação. Menino bom, sempre tá com a razão. Caminha pelo certo, porque o errado é sem perdão. Sabe como o mundo do crime é rigoroso e obscuro. E nunca se deve atropelar. Palavra de vagabundo, o momento é de paz. Então rapaz, corre atrás. Mostra que é capaz, não desiste jamais. Faz o seu, entendeu? Sempre na bola de meia. Não importa o que seja, vagabundo respeita. Vai pra cima deles, vamos ver no que dá. Fica parado no dá, mas é treinado pra atacar. Os verdadeiros tem que ter personalidade. Não correr conforme o vento bate. Tem que fechar com o time, jogando bem ou mal. Não correr com os parceiros, só quando tá na final. Só na caminhada, no trajeto, você vê quem é quem. Disposição, lealdade, soma porém credibilidade. São poucos que adquirem, a caminhada é longa e os verdadeiros sobrevivem. Jogo de passe no mundo do crime não existe. A igualdade, a transparência é o que persiste. Um triste fim, teve um que passou por aqui. Tropeçou pra chegar, caiu na hora de sair. Cola quem é, vacilão não para em pé. Pipoca que não cola, se joga, sai fora agora. Malandro de verdade, não dá mi nunca cochilar. Chega de magar só na picadilha, então só cola quem é. Vacilão não para em pé. Pipoca que não cola, se joga, sai fora agora. Malandro de verdade, não dá mi nunca cochilar. Chega de magar só na picadilha. Só cola quem é, vacilão não para em pé. Pipoca que não cola, se joga, sai fora agora. Malandro de verdade, não dá mi nunca cochilar. Chega de magar só na picadilha, então só cola quem é. Vacilão não para em pé. Pipoca que não cola, se joga, sai fora agora. Malandro de verdade, não dá mi nunca cochilar. Chega de magar só na picadilha.